Tô cansada desse mundo fake, todo mundo fake. Essa vida de mentira, desse filtro na minha face. Esse tênis, essa blusa, made in China, made in USA. E as drogas que cê usa pra esquecer e ficar mais crazy. Tô cansada dessas músicas que é só pra ganhar place. Que parece outra música que é tipo copy and paste. Cansada das notícias inventadas, dessa morte encomendada que ninguém sabe quem fez. Dessas leis que inventaram, que esses reis inventaram. E eu não sei por que raios vocês acreditaram nisso. Tô cansada dessas festas chiques, fakes. Esses cliques, esses likes, esses hates. Se o xilique tá no feed é clickbait. Se for VIP vai sair na first page. Longe da tela, onde nem sempre a vida é bela. O que é meu, quem sou eu, essa foto não revela. Fake, tô cansada desse mundo fake. Eu vou desligar as minhas redes. Não tá fazendo bem pra minha mente. A gente mente que tá legal. Tô cansada desses falsos dates. Desses amores só de enfeite. Preciso quebrar essas paredes. Tenho sede de saber o que é real. De saber o que é real. Tô cansada desses manos que fala que apoia a luta e se preocupa. Depois bate na mulher, pede desculpa. No país campeão em feminicídio. Não adianta fazer vídeo que eu não passo pano pra sua conduta. A vida é diferente do que a gente posta. E essa suposta alegria e essas falsas apostas. E quanta coisa cê mente, o que sua lente não mostra. Pra que fingir que cê tem, pra alguém fingir que te gosta. Fake friends, influencers e coaches. Quem aprende com quem vende a mentira no post. Fake news. Os fakes e os pau hit de hoje. Amanhã ninguém viu, ninguém mais fala sobre. Tô cansada e eu não me adapto ao amor em colapso. Onde tudo passa tão rápido. Onde a gente é só um item nesse cardápio. O que está por trás das nossas caras de plástico. Fake, tô cansada desse mundo fake. Eu vou desligar as minhas redes. Não tá fazendo bem pra minha mente. A gente mente que tá legal. Desses falsos dates. Desses amores só de enfeite. Preciso quebrar essas paredes. Tenho sede de saber o que é real. De saber o que é real.